vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O Trunks enfrentou Son Goku negro e o Zamasu sozinho. Agiu como escudo humano para que o Son Goku e os amigos se pudessem retirar para o mundo do passado. Só enfrentá-los não chega para os conseguirmos derrotar. Então como é que vocês os vão derrotar? Foi por isso que regressámos para encontrarmos uma forma. E foi então... Há uma forma de os derrotar. O turbilhão. Esta foi a técnica que o Tartaruga Genial usou no coraçãozinho de Satã. Despacha-te para poder salvar o mundo, Son Goku. Não desonrem as células de um guerreiro do espaço. O combate heróico de Vegeta começa. Tem calma, Trunks. Eu tenho a certeza que o Son Goku e o Vegeta vão derrotá-los. Vegeta tem que destruir tudo. Muito obrigado. Obrigado, velho amigo. Vai ensinar ao mundo do futuro como o estilo Kame é poderoso. E não te esqueças da tal visita. Muito bem. Eu volto. Trunks, toma um feijão mágico. Vá lá, engole! Mai? Oh, olha só, tu já estás bem melhor! Estes feijões mágicos são do melhor que há, não é? Feijões mágicos? Não me digas que fizeste respiração boca a boca. Oh, meu idiota! Tu achas que eu ia fazer uma coisa dessas, é? Trunks! Trunks, tu já estás melhor. Vocês estão aqui? Estes miúdos trituraram os feijões mágicos para tu os poderes engolir, já percebeste? E foi uma boa ideia. Obrigado. Desculpem se vos preocupei. Mas tu vê lá, se começas a ter mais cuidado, se a farte dos problemas que arranjas a toda hora está a tornar-se cansativo. Desculpa. Onde é que está a Mai? Ela saiu assim que te deixou aqui naquele estado lastimável. Ela disse que agora já sabe onde é que fica o esconderijo do Son Goku negro. O Son Goku vai voltar e vai estar mais forte. Se eu o conseguir derrotar, a minha força deve chegar ao nível máximo. E nada é impossível para o mais forte, Goku Negro. Vamos nos aproximar mais um bocadinho. É perigoso. Consegues atingi-lo a esta distância? Não se preocupem. Passa-me. Agora é contigo. Ela disse que se sentia mal, porque tu estás sempre a ser prejudicado por dependermos tanto de ti. Mãe, não faças nenhuma estupidez. O que é isso, mãe? A Bulma deste mundo fez esta bala especial antes de morrer. É uma bala de energia mais poderosa do que uma bala normal. É como se fosse uma explosão. Eu faço o resto sozinha. Vocês podem se ir embora. Nós ficamos aqui contigo. Se eles reagirem, vocês não sobrevivem. Nós ficamos felizes se morrermos ao teu lado, mãe. Mas esta próxima viagem no tempo será a última. É uma profanação do mundo que os deuses criaram, Zamasu. O plano Mortal Zero está finalmente a chegar ao seu ponto máximo. Estou ansioso pela chegada deles. Um atirador, hã? Estes relos mortais. Não resultou! Retirar! Retirar! Sim! A vossa resistência é inútil. Inútil e tem de ser castigada. Tu estás bem, Mai? Diz-me. O Trunks, quem diria que ele ainda tinha tanto poder? E se ele, por acaso, também for imortal? Que piada tão engraçada, Goku Negro. Trunks, desculpa. Não peças desculpa. Vamos, Mai, temos de ir embora. Sim. Depois de o Zamasu atacar, a vaidade sobre a sua imortalidade torna-o descuidado. Vou usar essa janela de oportunidade para atacar o Son Goku Negro com a força máxima. Tem de haver uma hipótese de ganhar. Ora então, vamos lá. Sempre que sou atingido, o meu corpo enche de alegria por ser imortal. Vou cortar-te ao meio! Cortas? Então tenta! Isto foi só uma brincadeira! Foi uma armadilha! Golpe de máxima força! Se se eu conseguir derrotar-te, eu... Nós a lutar contra o mal. Por muito poder que vocês possam concentrar, acredita, amigo, no fim, só me fazem parecer ainda melhor. Trunks! Com a energia que me resta, só posso atacar mais uma vez. Vou dar tudo neste ataque. Não tem piada se não fizeres mais nada a não ser fugir. O que é que aconteceu a toda a energia que tinhas? Agora! Oh, lá, meu, estás-te a passar? Tem de haver um limite para a tua capacidade de regeneração. Eu vou fazer-te em mil pedaços! Ora então, toma lá! Foi um ataque daqueles. Que pena, vai deixar marcas. O Son Goku e os outros voltaram. Goku Negro, sabes uma coisa? Vamos dar início ao terceiro ato. Pai, tu vieste e assim vamos derrotar os nossos inimigos. Onde está o Trunks? Parece-me que de uma maneira ou de outra ele sobreviveu. Mas como assim, de uma maneira ou de outra? A energia do Trunks está a desvanecer. Estás a querer-me dizer que o Trunks está a morrer? É isso mesmo. Então despacha-te e vai ter com aqueles dois para acabares com eles. Eles estão ali, Bulma. Hã? Vocês... Agora não podem regressar. Isto quer dizer que é neste mundo que vão ser enterrados. Perceberam, meninos? Ah, pá, deixa-me rir agora que amanhã posso ter cieiro, pá. Se não pudermos partir, só quer dizer que são vocês que vão ficar enterrados. Percebeste? Nós temos um caixão preparado. É pequenino para os dois, mas cabe perfeitamente. Trunks, querido. Minha querida mãe. Ouve, mãe. O meu pai e os outros vieram. E eu tenho a certeza, mãe, que eles descobriram uma maneira de vencê-los. A começar pelo Goaz, os idiotas dos deuses deram-vos inteligência. E assim, vocês começaram a viajar pelo tempo. E por isso, aquela máquina tinha de ser destruída. Hã? Ei, cachalote, onde é que está o pote? Ei, que cena! Ficou na máquina do tempo! Tu és mesmo idiota, pá! Tu também te esqueceste, ou não, Vegeta? Eu pensava que tu o tinhas, Goku! Então, mas não viste logo que eu não o tinha? Vês? Não tens aí. Eu acho que eles não estão a ouvir nada do que estás a dizer. Eu gosto do som da minha voz. Não me interessa se alguém está a ouvir ou não. Tem sentido. Sente tu um deus. Bem, pronto, não interessa. O nosso estilo é mais resolver as coisas à bruta, percebes? Eu concordo contigo, Vegeta. Para com isso, Zamasu. Aquele é Goazo? O que é que estão a fazer aqui? Aquele é o Shin, mas como é que é possível? Ora, vejam só. É o Goazo daquele mundo. Veio até aqui com um anel do tempo. É isso mesmo. Eu soube de tudo pelo Bills, o deus da destruição. É uma vergonha, Zamasu. Goazo, percebeu tudo mal. O seu aprendiz é aquele que está ali. Aquele? Então volto a repetir. É uma vergonha, Zamasu. Porque fizeste uma coisa tão terrível. O que é que isto tem de terrível? Se os seres humanos forem aniquilados, a verdadeira beleza será restaurada no mundo. Como podes fazer isto? E por que atacaste também os deuses? porque vocês não compreendem os meus ideais e iam interferir. Claro! Lembrei-me de uma coisa. Disseste que os deuses tinham morrido todos, mas o Whis e os outros não morreram, não é verdade? Ele é muito mais fiável. Muito mais do que o Bills. Repara, Son Goku. Ouve-me com muita atenção. Quando um deus que um anjo serve morre, as suas funções ficam suspensas até o próximo deus aparecer. Disseste um anjo? Tu disseste que o Whis é um anjo? Ele não tem asas e tem costas, mas os anjos não têm costas. Ouve, Goazo. Nunca pensei matá-lo três vezes. Apenas um deus é suficiente. Vá lá, porque é que vocês vieram aqui? Estão a atrapalhar o combate. Foi o mestre Goazo que insistiu em ficarmos. Ainda não é tarde demais. Usem as superbolas de cristal deste mundo para ressuscitarem aqueles que vocês sacrificaram. Nós destruímos as superbolas de cristal. Nunca mais poderão ser reunidas. Vocês fizeram isso? Não, não, então. Se o Trunks morrer, o que é que eu vou fazer à minha vida? E então, vocês os dois já acabaram com essa choradeirazinha? E se estão satisfeitos, adeus até para o ano. Está bem. Não, nada disso. Se chegarmos a este ponto, quero ver o idiota do meu aprendiz a morrer. Então, e tu, Shin? Também vais ficar? É claro que eu fico. Estás com cara de quem quer ir embora. Oh, Son Goku, não é simpático pensares isso de mim. Eu quero ficar. E pronto. Tu ouviste o que eles disseram, Vegeta. Faça o que quiser, mas da próxima vez não vos salvamos. Vegeta, com qual deles é que queres lutar? Aquele que é parecido contigo, claro. Pareces muito confiante, Vegeta. Eu sou superior ao teu eu verdadeiro e não vou perder com o impostor. Como é que ele consegue aumentar o poder desta maneira e em tão pouco tempo? Parece que tu, afinal, és um guerreiro a sério, Vegeta. Ele está a perder o combate com o Vegeta. É comigo que estás a lutar! Não digas a um deus o que deve fazer, mortal. Tu és mesmo imortal. Vamos atrás deles. Eu já calculava que isto acontecesse. Foi por isso que trouxe esta garagem. Vou arranjar a máquina do tempo mais depressa do que a velocidade da luz. Mãe! Hã? Querido Trunks! Tu estás bem? Eu estou tão feliz! Para, mãe. Então qual era a vossa ideia? A ideia era selá-los neste pote? Exatamente. Isso mesmo. É assim que vamos selá-los. Tu queres que eu cole os cacos do pote, mãe? É isso mesmo, querido. Se bem me lembro, és muito boa a fazer puzzles, Trunks. Boa sorte, querido. Mãe, vá lá, por favor. Ai. Ah! Queres que eu te diga onde erraste, Goku Negro? Onde eu errei? Esse corpo tu tens! Cada uma dessas células que o compõem! O cachalote criou com uma longa história de combate frases e tu limitaste a imitá-lo! Tens células que guerreiro do espaço que ninguém, a não ser um idiota como eu, consegue controlar! Sueste! Ser tão forte. Queres saber? Porque tu és o impostor, Son Goku Negro. E eu sou o príncipe dos guerreiros. Porque eu sou o grande objeto, percebeste bem? Olá, sou eu, o Son Goku! Son Goku Negro, Zamasu! Vocês até podem ser deuses, mas parece que estão a perder a força. Está na hora de pagarmos da mesma moeda. Zamasu, eu vou te selar! Não subestimes a força dos mortais! No próximo episódio de Dragon Ball Super, venerem-no! A fusão de Zamasu, um momento explosivo! Não percam o próximo episódio, porque nós também não!